de mixagens, DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Com a marca dele. Sai da frente, sai da frente. Lá vem ela e ela vem potente. Sai da frente, sai da frente. Lá vem ela e ela vem potente. É desviada, é turbinada, envenenada. Bora, minha bicha, solta a pancada. É desviada, é turbinada, envenenada. Bora, minha bicha, solta a pancada. Mega bebezinha digital, a bistop do Pará. Agora vai tocar. Acelera, vai pra cima, vai pra cima. O novo show, você vai gostar. Mega bebezinha digital, a bistop do Pará. Agora vai tocar. Acelera, vai pra cima, vai pra cima. O novo show, você vai gostar. Vou te dar, dar. No sexo dando show, faço você delirar. Vem por

Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. Tudo Terremoto está diante de você. Sentiu a diferença, mané? The Senhor, William Singer, Marlon Branco e Isabelice. Terremoto abalando todas as estruturas. Deixa eu te levar com essa galera comigo. Deixa eu te levar com essa galera comigo. É a galera do rock de som automotivo. É a galera do rock de som automotivo. Tem o Garrincha no comando. Tem o Garrincha no comando. Vem a maior da equipe de som automotivo. No Terremoto. Isso é da galera do rock. É a galera do rock. Rock, rock, rock. É a galera do rock. Rock, rock, rock. E no escurinho eu vou te dar muita pressão. E no escurinho eu vou te dar muita pressão. É a galera do rock. Rock, rock, rock. É a galera do rock. Rock, rock, rock. E no escurinho eu vou te dar muita pressão. E no escurinho eu vou te dar muita pressão. The Senhor, William Singer, Marlon Branco e Isabelice. DJ Fábio, Ari do Pinte. Não gostou, bebê? Só lamento. Deixa eu te levar com essa galera comigo. Deixa eu te levar com essa galera comigo. É a galera do rock de som automotivo. É a galera do rock de som automotivo. Tem o Garrincha no comando. Tem o Garrincha no comando. Vem a maior equipe de som automotivo. Rock, rock, rock, é a galera do rock. Rock, rock, rock. E no escurinho eu vou te dar muita pressão. E no escurinho eu vou te dar muita pressão. É a galera do rock. Rock, rock, rock, é a galera. Muita pressão. E no escurinho eu vou te dar muita pressão. No Terremoto. Isso é da galera do rock. Banda! Produção e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Lembra como foi demais o nosso amor quando nasceu? Agora a história é outra, vamos recomeçar. Só quero te amar. Vamos caminhar de mãos dadas à beira de um mar. Um tiro corpo em mim, minha boca em ti, provar o teu sabor. Na galera do rock foi hoje. E até hoje não amei ninguém. Agora a nova geração, galera do rock, galera do rock. A galera do rock foi onde te amei. E até hoje não amei ninguém. Agora a nova geração, galera do rock. Ele está de volta. Agora mais forte do que nunca. No Terremoto. Com seu sistema Transformer. Com DJ Ailson Terremoto e DJ Marquinho Tanaide. DJ Virtual. No Terremoto. Esse é da galera do rock. Chegou, sou do povo. Começou a posição. O poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som. Ouro negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, meu comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh. Gravações e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Sem qualidade de som, quando nego você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. O gostei, melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Braz. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir o calor.

DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Arrebenta, garoto! Meu homem é louca paixão, sempre acelera o coração.